tirar ninguém. Eu pulo a dificuldade, quem? A um passo da vida errada, da noite que ele só atrapalha. E eu foco no beat e rimo mais. Eu fiz promessa em virada de ano, progresso no bolso dos nossos, bola em seus planos, corram atrás. Mais pra nós e vão saber, só pulam sete ondas, não tomam no ponto, temos que correr. Fases que trazem bons planos, planos que trazem bons manos, os que atrasam cancelam, deixa no gelo sem chance. Pense, temos poucas oportunidades de chegar aqui, portas fechadas pra nós sem, nossa cara é consegui-las abrir. Subir, eu vim te trazer. Esse é o momento de virar no game. Tira a saia do chão e bote a cara. Pra pegar peixe é só jogar na rede. Problemas dos nossos, problemas complexos. Ninguém te educa, reveja seu posto. Somos pesadelo de quem nos detesta. Irmão, bote a sua cara no jogo por dinheiro grande. Não se martirize, esquive da vida de subordinado. Essa vida tem prazo e vale mais quem ganha mais. E o salário de aposentado não vale. Pense que um dia o sistema fale. Entrando no jogo desde pivete, adolescência rebelde. Fazendo por onde conseguir minha grana pra financiar o meu rap. O estúdio é oca, o selo é coleta. E os falantes da festa sente o efeito. Eu quero o que é meu, cacique no play, dá o bote. Somos vitória, não somos vencidos. Vencidos, somos destaque, não somos falidos. Falidos, balance os contras e prós que falem de nós, um brinde pra nós. Vamos, somos vitória, não somos vencidos. Vencidos, somos destaque, não somos falidos. Falidos, balance os contras e prós que falem de nós, um brinde pra nós. Vamos. Foquei no momento em que tive a visão. Melhora de vida pra nós fazendo mais um som de pressão. Eles falam de nós, eles criticam nós. Mas se não compram meu disco nem colam no show, eu não lhe devo satisfação. Quem arrecada e não deixa mancada só cria e cresce. Sem estresse, que no céu avance. Como o mercado do rap que a gente fornece. Subindo o degrau da escada, evitando inimizade. O relógio tem hora, nós fazemos negócios com praticidade. Contrate no 011, eu garanto PA balançando minha fonte de renda. Entenda meu mano que várias famílias dependem do sonho. Se eu acordo tarde é que fico a noite bolando rap, fazendo beat de madrugada. Ninguém me pega, matéria-prima temos de monte. Muita gente cobra, não temos economia de som. Não temos economia de rap, precisamos de reforço no cast. Vai fazer sentido um dia, eu sei que vai. Quem não planeja o próprio passo é o próximo que cai. Quem dera fosse fácil como pensam os demais. Olha ao seu redor, quantos ficaram pra trás? Somos vitória, não somos vencidos. Vencidos, somos destaque, não somos falidos. Falidos, balance os contras e prós.